coração, um novo sentido minha vida recebeu. Quando a alma vazia está, não se pode medir a felicidade de amar alguém. Transforma dois seres.